duas da manhã, eu de calça e blusa. No tempo frio, do céu cai chuva. Eu sou sozinho, parceiro, e é foda. Com meu destino, ninguém mais se importa. Chegar ao ponto que eu cheguei é lamentável. Estado físico inacreditável. Eu sinto crise, eu sinto convulsão. É muito triste o meu estado, sangue bom. 30 quilos mais magro, vai vendo. O resultado é pura essência do veneno. Isso tira a calma, a cabreiragem me acelera. O demônio rouba a alma, o inferno me sequestra. Cadê a luz que vem lá do céu? Cadê Jesus pra julgar mais este réu? Tenho vontade de morrer constantemente. O descontrole da mente me deixa impaciente. É foda, eu saio que nem louco pela rua. O único mano é um cano na cintura. Eu preferia tá falando de amor, falando das crianças e não da minha dor. Mas eu sou o espelho da agonia de um homem, sem identidade, caráter, sem nome. Sem Mercedes, Audi ou Mitsubishi. Consumidor da praga do apocalipse. Tão jovem, sem esperança de vida. Tão novo e já suicida. São 2 da manhã e faz chuva. Pesadelo ainda continua. Dia frio, um bom lugar pra ler um livro. O pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Foi o momento de um viciado. Dia frio, um bom lugar pra ler um livro. O pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Foi o momento de um viciado. Comecei de forma curiosa. Um cigarro de maconha não era droga. Era o que todo mundo me falava. Experimentei, nem eu mesmo acreditava. Primeira vez, outra sensação. Segunda vez, mal barato, ilusão. Mundo dos sonhos, me sinto mais leve. Enquanto isso, os meus neurônios fervem. Sentia fome, sentia a viagem. Eu observava de longe as paisagens. A fumaça me deixava cada vez mais louco. Sem perceber, eu já era o próprio demônio. Segundo passo, veio a cocaína. Morava com a minha mãe, me lembro da minha mina Felícia. Cheirava comigo sem parar. 2 loucos, 24 horas no ar. Parei com estudo, perdi até o trampo. Ganhei o mundo e uma desilusão e tanto. Perdi a minha própria mãe, que trauma. Morreu de desgosto por minha causa. Nem assim eu consegui parar. Só a morte pode me libertar. Eu roubava pra sobreviver, ou melhor, pra manter o vício e não morrer, que dó. Suicídio lento era o processo. Eu nunca fui estrela, eu nunca fiz sucesso. Contaminada HIV positivo. Com a diferença do inimigo pro perigo, aí. São 2 da manhã e faz chuva. O pesadelo ainda continua. Continua, ladrão. O pesadelo ainda continua. Dia frio, um bom lugar pra ler um livro. O pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Foi o método de um viciado. Dia frio, um bom lugar. Depoimento de um viciado. Amigo, ai, eu falei esta palavra. Me desculpa, foi erro, não pega nada. Eu nunca tive amigo nessa porra. Só prejuízo na vida de ponta a ponta. Mas quem vai se importar? Eu sou apenas mais um. Aidético viciado, infelizmente comum. Mais um entre mil ou 1 milhão, ladrão. Escravo dessa triste detenção. Eu não sou Rafael e nem a Vera Fischer. A minha história, parceira, é mais triste. Eu nunca engoli escova de cabelo, mas já matei pelo crack por dinheiro. Puta que pariu, o inferno me chama. Quem sabe lá eu consigo a fama, o drama, ou a lama de fogo eterno. Condenado à escuridão do inferno hoje. Eu sou um louco de intensa coragem. Com ferro a favor do crack. Não sei se a malandragem é minissérie ou história, mas sei que a carreira, parceiro, é sem glória. Vou tentar não matar mais ninguém. Chegar de ser refém, eu preciso é do bem. Vou entregar a Deus a minha vida. Vou acreditar nas palavras da Bíblia.